não está só assim, sem amor. Tá pedindo uma chance pra viver. Tanto tempo suportando a solidão. Pobre coração, cansado de sofrer. Coração está perdido, sem ninguém. Foram só decepções, nada mais. Sente falta de um carinho pra sonhar, de um ombro pra chorar, e não sabe o que faz. Sai pela cidade a procurar o amor que um dia o deixou, que há muito tempo foi embora e nunca mais voltou. Se um grande amor te abandonou, se o que restou é solidão, Deus pode lhe dar um novo amor e fazer seu coração. Se um grande amor te abandonou, se o que restou da solidão, Deus pode lhe dar um novo amor e fazer feliz seu coração. Foram só decepções, nada mais. Sente falta de um carinho pra sonhar, de um ombro pra chorar, e não sabe o que faz. Sai pela cidade a procurar o amor que um dia o deu, que há muito tempo foi embora e nunca mais voltou.